ainda maior. Daqui a pouco estaremos de volta, porque a rádio difusora Adriana de Rio Branco permanece no ar, das 5 à 1 da madrugada. 20 horas no ar, transmitindo música, alegria, notícia, cultura e amparando nossos aviadores. A sua atividade. Vamos descansar. Vamos encerrar a nossa caridade cósmica um pouco da folga que ela necessita. E, para você, o melhor ouvinte do mundo, exigimos o propulsor de nossa sua atividade. E fechamos com sono tranquilo, reparador, com sonhos lindos e um despertar maravilhoso. E a esperança e realizações. Até às 5 horas, quando voltaremos para o seu encontro com a rádio difusora Adriana de Rio Branco. Até lá.